o Senhor nos trouxe à terra, promessa fiel de amor e união. Sete nações caíram diante dele com poder e forte mão. Não temeremos o que é maior, pois nosso Deus é o nosso Senhor. Escolhido por amor, guardamos os teus mandamentos, Senhor. Em sua aliança encontramos paz. Teu amor nos faz firmes, nos traz paz. Ele nos tirou da casa da servidão, resgatou-nos da opressão. Em sua misericórdia nos faz viver. Benditos seremos, nada nos faltará. Toda enfermidade Ele afastará. Ó povo santo, escolhido por amor, guardamos os teus mandamentos, Senhor. Em sua aliança encontramos paz. Teu amor faz firmes, nos traz paz. Com olhos firmes, não temeremos. Lembramos do que Ele fez. Maravilhas e sinais, Ele é Deus fiel. Escolhido por amor, guardamos os teus mandamentos, Senhor. Em sua aliança encontramos paz. Teu amor nos faz firmes.